Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, começando o Caramba Cast 83, porque depois vai ser 84 e... Jura? Mas é o que vamos comentar daqui a pouco, depois que a gente ler os comentários. Beleza? Isso, mas antes vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Tute! Que porra, tomar no cu. Fala aí, seus gordos. Só isso, velho. Valeu. E o Rafa também. Tem que parar com essas coisas, né? E aí, galera? Como estão vocês aí? Preparados para o Cast 84? Você está preparado para o Cast 84 já, Ender? Tô, cara. Tô. Pois é, esse vai ser um... É, esse foi isso. Mas também Matheus aqui conosco. E aí, galera? Eu tava fazendo outra coisa aqui e esqueci de falar. Mas é isso aí, vamos nessa. Achei que o bicho ia responder, mano. Falei, caramba. Mas enfim, também o Gegel aqui conosco. Gegel sou eu. Você vê que o povo do caramba é todo mundo bem, bem direto e tem um tempo de reação perfeito. Isso. Concordo, Matheus. Os gordos devidamente apresentados aqui no caramba. Vamos para as nossas queridas mensagens. A primeira, a segunda e a terceira mensagem foi do Oz. E a quarta. E a quarta. Ah, é, a quarta também foi do Oz. Ele comentou aqui em quatro estágios aqui, ele falou: tá, o Tuti falou porque um zumbi come carne humana, mas como os malditos conseguem viver sem metade do corpo? O problema é o estômago que dói, amigo. Você não entendeu isso? É, cara, da gastrite eles comem, pô. Se eles não tem gastrite, comer. Eles vivem naturalmente. Porque você não percebeu que os zumbis precisam comer carne e não fazer enxerto? Tá aí. Quem? Você não percebeu que... Enxerto é colocar um pedaço de carne no lugar do outro carne que tá faltando. Você precisa comer, não precisa ficar costurando a pele lá. Senão tinha um cirurgião zumbi. Claro, porque o zumbi sabe muito enfiar uma linha dentro de uma agulha. Pois é, mas eles não precisam disso. Por isso que eles não sabem. Enfim, são zumbis. Mas tudo bem, ele falou aqui também. É, em Dark Souls, jogo difícil pra caramba... Seu personagem é o Undead, um morto-vivo, mas você pode reviver como humano usando humanidade, um item do jogo. Isso aí, cara, você ajuda mendigos e doa pra caridade e você revive como humano. Claro. Ah, não, isso é cidadania, né, gente? Desculpa. Enfim, ele falou que também PS, Jaider, para com essa piada de merda, por favor. A piada da Polly e a piada da Emily. Nossa, Jaider, é mesmo. Para com essa piada. Para com essa de piada merda. De merda. Por favor. Porque eu mando em você. Claro, é claro. E ele falou aqui também, comentando de novo sobre o comentário do John, sei lá como escreve o nome dele. Eu tinha dois mangás de Dragon Ball. Um deles era o do torneio de artes marciais. Injusto nele, mostra que o Jack Chun é o Mestre Kami. E ele falou aqui também que a desculpa que a Ferdi deu, a desculpa que ela deu foi que ela tava com pancreatite. Não, cara, não foi. Enfim. Ele falou aqui, comentando novamente pela terceira vez. Pelo visto, Jaider não joga Metal Slug 4. Não jogou, né? Tipo, essa... Eu entendi todas as minhas citações, mas essa eu não entendi. Por que eu não jogo Metal Slug 4? Mas enfim... Assim, eu sei que o Metal Slug 4 tem um certo ponto que os soldados que você enfrenta são zumbis. Mas eu não entendi a relação de você falar isso logo pro Jaider. É, porque tipo, eu não me lembro de ter relacionado nada a isso, mas... Enfim, se você ainda lembra o que você comentou, por favor, comente de novo e diga qual a relação disso comigo. Com alguma coisa que eu falei, no caso. Ele falou que também é... E sobre Resident Evil? Vão lançar um jogo de volta pra Raccoon City. Isso, de volta pra Raccoon City, a cidade do 2 e 3. Agora vai ser bom. Eu gosto muito do tema de zumbi, ele falou que não queria se tornar um zumbi também. Que lembra da aflição e tudo mais, da criatura, aquela carniceira, enfim. E ele falou que ele prefere matar os zumbis. Enfim, valeu por comentar também. E o próximo comentário? Próximo comentário não é tão extenso, mas tá tudo bem, né? E aí, pessoal, é do Vitor Henrique Paz. E aí, pessoal, beleza? Sobre zumbis, pra mim a definição é corpos mortos ambulantes. Só, porra, cara, que definição bonita. Seria guiado por instintos como animais. Acho que a ideia de um apocalipse zumbi é um pouco inválida, pois, como eles estão apodrecendo, seria cada dia mais fácil acabar com eles. Aí ele foi e falou: nos jogos, acho legal um zumbi sem poderes especiais e um pouco mongoloides. Sempre é quis um jogo mais pra... fácil de matar eles, né? Eu adoro zumbis que ficam parados e ficam my head. Aí ele falou: sempre quis um jogo pra cortar zumbis ao meio com espadas e afins. Dead Eyes, né? Não que dar um tiro na jaca de um zumbi não seja gratificante, mas parece não ter o mesmo valor. Porra, cara. Que bonita essa frase. Me tocou no meu coração. Pois ninguém mata um zumbi e fica com remorso. Porra, é verdade, né, cara? Pois é. Bom, já falei demais. Abração a todos e que nenhum zumbi coma vocês. Amém. Isso, e ele deu uma dica pra Cash aí também, que tá anotado aqui. Conosco, beleza? E valeu pelos comentários, galera. Continue comentando aí, tranquilo? Bom, galera, lembra a novidade que eu venho anunciando desde 2000? Quanto que eu venho anunciando essa brincadeira? Acho que é 2006. Isso, eu venho anunciando a bosta da novidade. Brincadeira. A novidade sensacional dos últimos casts que eu venho anunciando aí. Galera, próximo cast, 84, estará a nossa novidade chegando para vocês. Então não perca. Estamos no cast 83. No próximo cast, na próxima semana, o cast 84... A novidade chega para vocês. E eu vou querer que vocês façam o seguinte: quando vocês verem a novidade, vocês vão que vai ser a novidade mais épica do caramba. Eu quero que vocês divulguem triplamente, quadruplamente essa novidade, beleza? Beleza, beleza? Então se prepare, próximo cast vai estar chegando a nossa épica. Épica, ou não, nosso épico cast número 84, tranquilo? É isso daí. Então vamos para o nosso querido cast de hoje, humilde cast 83, que é sobre gordos. Isso, os gordos das animações, os gordos dos quadrinhos, os gordos que fazem sucesso aí com a galera, beleza? Começar o nosso... Vamos deixar bem claro, antes de começar qualquer afirmação... Que todos nós do caramba odiamos gordos, beijo. Não, também, mas tipo, não é... Você, quando vai na. Você mede o seu percentual de gordura e vê se ele está proporcional ao seu tamanho, significa que você está acima do peso, mas não é desse gordo que estamos falando. Então, beleza. O gordo daqui. Inicia o cast falando sobre os personagens gordos. É você mesmo, Matheus. Eu não vou iniciar cast nenhum. Essa é a função do Tuti. Mas enfim, já que o tema tem muito a ver comigo, eu admito. Tá aqui. Tá, foda-se, enfim. Tem muitos personagens gordos, por exemplo, no, nas animações. Ó. Enfim, falando nisso, o desenho Simpsons, né? Que todo mundo conhece. Eu acho que é o desenho com maior incidência de gordos que existe, ó. Que tem aquele cara da loja de quadrinhos. Tem o Tony Gordo. Tem o Nelson. Pensei que você ia falar, tem o Tony Ramos. O filho do xerife. O xerife eu acho que é o mais gordo de todos. O xerife é o mais gordo de todos, sem dúvida. E é claro, o Homer Simpson. É o nerd, pô. O nerd é o mais gordo. Qual o nerd? É nerd. O nerd, velho, que compra cinturinha lá. Nem é, velho. O xerife é mais gordo. Claro que não, cala a boca, velho. O mais gordo é o cara da loja, velho, de quadrinhos, velho. Mas o cara da loja de quadrinhos é gordo porque, tipo, ele não tem nenhum... Sei lá, ele não faz nenhum exercício. Ele fica só na loja de quadrinhos lendo quadrinhos. Tá falando, ele é o tipo nerd, sabe? Que mora com a mãe de 33 anos. Então, gordo nerd. E, tipo, gordo nerd, mas a gente... O gordo... É, tipo, o jeito dele. Isso, porque o gordo que é o policial, tipo... ele tem a sua atividade física, que tipo, ele anda e tudo mais lá, mas ele come rosquinhas o tempo todo, é por isso que ele acaba ficando gordo. Já percebeu que a parada de você ser gordo é você comer rosquinhas? Isso. É um estereótipo. Donuts. Porra, um dos gordos que, cara, me dá raiva da gordice que ele faz, cara, mas, sério, me dá raiva. É o Peter Griffin. Porque o cara... Velho, ele só faz... cara, eu acho muito engraçado, hein? Cara. Mas, tipo, sabe aquele tipo de coisa que você assiste com certa vergonha? Tipo, cara, você não tem que fazer isso, cara. Só porque, mesmo sendo desenho... Tipo, você fica com vergonha pelo personagem. É, cara. Tipo, quando ele fala, daquela vez que eu esqueci como se sentava... E se joga na cadeira, cara. pra quem não conhece... Esse é o tipo de coisa que, se você visse um cara magro fazendo, não teria tanta graça. Pra quem nunca viu, o editor vai pôr o link aí desse vídeo, que faz parte do episódio, onde o Peter Griffin demonstra um pouco de sua habilidade enquanto gordo. E os gordinhos que nos seguem desde a infância? Tipo, a Mônica. Ó, se você estiver ouvindo, Mônica, por favor, não me acerte com Sansão, mas você é gorda, cara. Ah, mas a Mônica é gorducha, Mônica baixinha e dentuça. É uma gordinha firmeza, velho. É, claro. Firmeza, garoto, espanca os moleques só porque nego ressalta uma coisa que não deixa de ser verdade. E tá certa. Tá certo. Claro que não. Vai ficar rancorosa. Menina rancorosa? Se fosse você no lugar do gordinho Zangief? É, porra, todo mundo me chama de narigudo, todo mundo me chama de desastrado, de descabelado, de mendigo. Mas não de gordo. É, porque eu não tenho como o nego me chamar de gordo, olha pra mim. É ter gordo pra caramba também. O gordo que é gordo é o Majin Buu também, que é outra coisa, figura grotesca. Tipo, ele é gordo, ele pode ser mais gordo do que ele já é. Tipo, ele é gordo e ele ainda, tipo, ele é um vilão e ele é gordo. E a coisa que ele faz ele é transformar gordo. As pessoas em doce. E ele é tão gordo que nem abre os olhos. Não é, tu te falou também outra coisa. Ele é tão gordo que ele transforma as pessoas em doce. E come. E come as pessoas. Maldito Majin Buu. É, mas também eu acho que eu faria isso. Se eu pudesse, transformaria todo mundo em chocolate. Não, é uma pessoa que devia ser gorda pra caralho, não é gorda, que é a Magali. Eu acho que ela devia ser muito gorda, velho. Magali é que nem eu, cara. Ela tem o metabolismo que rápido. Nem um boi, uma vaca, e não engorda, cara. Eu sou bem assim. Mas tem o namoradinho dela, né? Que é gordinho, que é o Quindim. É o Quinzinho. Quinzinho ou Quindim? Quindim. Quinzinho, pô. É Quindim, velho. É Quindim, cara, porque é comida também, entendeu? Não, cara, é Quinzinho. Que Quinzinho, velho. Caralho, cara, eu leio o Turma da Mônica, tipo, sempre. É Quinzinho. E o nome dele é Quindim, da Turma da Mônica. De 15, é pra lá, puta. É Quindim, maluco. No site da Turma da Mônica. É Quinzinho, Tucho. Para de falar que é Quinzinho. Tá todo mundo dessa chamada. Tô falando que é Quinzinho, nego. Não é Quindim. Olha aí, eu falei, Quinzinho doce, é Quinzinho de 15 o número, filho da puta. Nego velho burro. Não, mas seria. Quem mais é gordo? Não, mas seria. Quem mais é gordo da Turma da Mônica? Não tem um gordo assim. Tem na Turma da Mônica jovem agora uma garota obesa. Só que eu não leio mais Turma da Mônica jovem, então nem sei quanto. Isso é pra babacas. É, eu li assim por um tempo, mas eu achei meio chato, porque a Mônica tava magra. É, no começo eu também li, só que depois eu vi que era uma bosta. A Mônica tava magra e gostosa. E gostosa. É, valia mais a pena, eu ria da Mônica. Pra um desenho, né? Tipo, ela tava gostosa pra um desenho. Se eu fosse um desenho, eu acharia ela atraente. É, não que ela esteja gostosa agora, não que eu me sinta atraído pela Mônica, gente. Tá? Só caraca, que desfeita. Tô falando sério. Me sinto traído pela Mônica, porra. Tá vendo? Agora outra coisa que eu tava percebendo também, não sei se vocês repararam também. A maioria, para não dizer todos, mas grande parte dos personagens gordos, eles são meio mongóis. Vocês já perceberam isso? Não, sacanagem. Majin Buu. Se não é vilão, é mongol. É, se não é vilão, é mongol. Majin Buu. O Pumba. O Homer Simpson. O Pumba é maroto demais, não, véio. Tipo, não, ele é maroto. Mas eu tô dizendo que ele, tipo, eles são, sei lá, retardados. Eles colocaram isso. Mas o Pumba não faz gordice. Eles colocaram isso exatamente pra, tipo, estereotipar, saca? Que gordo sempre é retardado e retardado. Tipo, é pra passar essa imagem de desastrado, saca? De cara... Por exemplo, o Leôncio do Pica-Pau, ele não é desastrado. Claro que é, ele só se fode. Não, ele só se fode porque o Pica-Pau é muito esperto, não que ele seja desastrado. Ah, mas ele continua, né? Só se fudendo. Exatamente, mas tem vários gordos que não são desastrados, tipo o do Monstros S.A., que eu esqueci o nome dele. Ah, mas... É o Sully. Será que ele se encaixa? Será que ele se encaixa? Não, o Sully é foda, mas aí, tipo, tem um cara que é mais inteligente que ele. Tipo, ele nunca é o inteligente. Tipo, ele sempre fica como coadjuvante do inteligente, você entendeu? Não, mas o Michael Wazowski não é o mais inteligente que o Sully, claro, não. Claro que é. Claro que é. Ele é mais claro esperto. Que não. Ele é mais esperto. Não, ele pode ser mais esperto. Mais malandro. Ele pode ser mais malandro, mas mais inteligente não. Não, mas é mais esperto. Não, tipo, se for comparar a inteligência e a esperteza dos dois, aí o Sully perde fácil. Não, claro que o Sully, velho. Eu não sei, mas ele não é um bobão, um trapalhão. Ele é, tipo, não, mais ele, correto. Ele é retardado. Michael Wazowski. Tipo, ele é correto, mas ele não é inteligente. Porra, mas. Tipo, ele não tira A em todos os testes. Ele é bom em susto, ele só. Registro dele. Ó, e tem um gordo também que é foda. Que é o do A Era do Gelo lá, o Manny. Manny é foda. Manny é um gordo inteligente, forte e maneiro. Já é uma exceção esse daí, viu? Já é uma exceção, já. Ele é uma... Ele é um gordo, como diz o Tucci pra Mônica, ele é um gordo... Qual é o seu nome? Não, ele não foi, não. Falou que é gordinha firmeza. Exatamente, fui eu que falei. A Mônica é uma gordinha firmeza, assim como o Manny. Então, o Manny é um gordinho firmeza, saca? O Manny é muito, né? É, Manny é bastante. Nossa. Boa, minha piada. Não, mas dos personagens gordos que você conhece, qual que você acha que é o mais gordo de todos? Tipo, em relação à massa corporal. Não, a massa corporal, pô. Em relação à massa corporal? Aquele Pokémon gordo lá que só dorme. Não, não. É o Totoro, meu amigo Totoro, né, Jaider? É. Mas, tipo, ele é grande e gordo. É foda. Ah, por esse quesito, o Snorlax também. O Snorlax não, mas é o Totoro é grande pra caralho. O Snorlax também. Não, também tem aquela baleia da Liga Hoenn, do Pokémon. Eu esqueci agora. Ah, mas ela é uma baleia, cara. A Wailord. É, isso aí. É, o Totoro é bem gordo mesmo, mas o Snorlax também, viu, cara? O Totoro é grande pra caralho. Na minha opinião, que eu acho mais gordo... Mas tem um bicho maior que o Totoro? Na opinião do Jaider, o mais gordo é... Na minha opinião, o mais gordo é o Majin Buu, cara, não sei. Velho, o mais gordo é a Kendra, velho, do Cleveland Show. Bota fé. É porque ela é muito gorda. Ela é tão gorda que ela não anda, saca? Ela tem aquele. Ela vive em cima daqueles carrinhos de mercado. Ela é tão gorda que ela tem papada, cara. Ela é tão gorda, não, tipo, o pescoço dela se fundiu, né? Tipo, ela tem peito e rosto, não tem pescoço. Não, e ela sempre, tipo, nos episódios ela fala, ah, não, da época que eu era magra, e todo mundo, tipo, você já fica, caralho, ela era magra, e do nada cortam ela. Agora o Garfield também é gordo pra caralho, pra um gato. Mas já percebeu que o gato de botas gordo é tipo o Garfield. O Garfield, ele além de ser gordo em massa corporal, ele é um dos mais gordos também em espírito. Porque o que ele faz? Ele morga a vida inteira, fica deitado num sofá, vendo televisão, todo preguiçoso e comendo lasanha. Essa é a vida do Garfield. Nos quadrinhos, o pensamento do Garfield é sempre lasanha, lasanha, lasanha. Ele é muito gordo. Garfield, sem dúvida, é um dos mais gordos. Não, mas o mais gordo em espírito mesmo é o Peter Griffin e o Homer Simpson, velho. Não tem pra barrar eles. Em espírito é. Pô, cara, pra você ter uma noção de quanto o Homer é gordo, tem um episódio que ele só. tenta engordar mais pra não ter que... pra poder trabalhar em casa. De rocha, esse episódio. Teve um episódio que ele fala que tá tipo, um feriado lá, saca? Tipo, uma parada assim, feriado de verão. Aí ele fala, ah, então agora eu posso comer à vontade, tá ligado? Vamos lá, pança aí, tira o cinto assim, tá ligado? E desabotoa a calça. E aí ele fala, adeus, dedinhos. E a barriga dele cresce assim e tapa o pé dele, tá ligado? Vamos falar sobre os vilões gordos? Calma. Ainda tem o Shrek. Isso, Shrek. Não, Shrek é o tipo e de o gordo. E o Sinho Poo também, porque o Sinho Poo é muito gordo, velho. Ah, mas o Sinho Poo. Além de gordo, é piado. Cara, peraí, vamos começar. Vamos começar pelo Shrek. Vamos começar pelo Shrek. Ah, cara, o Shrek, olha o que, que o Shrek faz. Nada, tipo, tá. Mas o Shrek ele, não é velho, o Shrek, gordice, tá ligado? O Shrek ele é faz um ogro, velho. Ele faz coisas de ogro, não coisa de gordo. Ele destrói as coisas involuntariamente, ele é bronco e tal, mas ele não faz gordice. Ele faz ogrice. Ele é gordice, Shrek... é o Patrick, velho. Ele faz ogrice. O Shrek é um ogro. É o que eu falei, ele faz ogrice, cara. O Shrek é um ogro, ele é gordo e é inteligente pra caralho. Pois é, o Shrek é inteligente pra caramba. Só que eu acho que o gordo do Shrek, ele tanto no começo da série, da trilogia, ou quadrilogia. Quadrilogia. É, ele é gordo, porque, tipo, só que ele é mais gordo no sentido de gordo filho da puta. Na verdade, é tetralogia também, mas vai. Ele é mais gordo também no sentido, puxando um pouco pra gordo filho da puta. É, ele é tipo gordo, ele é gordo estilo Manny, saca? É, como é a palavra? Ranzinza, saca? O cara com mas só no começo, né? Poucos amigos, é, tipo, no primeiro filme. Isso, e gordo também, falando do Ursinho Poo, tem o Kung Fu Panda também. Que ele é um gordo clássico, né? Ele é um panda, mas ele é um gordo clássico, assim, tipo, de desastrado e tal, no começo. Não é aceito, ele... né, pela sociedade. É, não é aceito, é bem desastrado, e que o pai dele fala que ele nunca vai conseguir o que ele quer por ele ser do jeito que ele é. E ele é gordo mesmo, tipo, o bicho é preguiçoso, saca? Uhum. E até uma parte no filme, no primeiro filme, que tem dois agora, né? No primeiro filme que ele tá subindo a escada, é tipo, mostra ele começando a subir a escada e depois ele vai e corta pra uma fala dele falando. Pra uma parte dele falando. Porra, essa escada nunca acaba. Isso aqui, quando mostra, ele tá tipo no terceiro degrau. No terceiro da escada. Muito gordo. Mas e depois ele aprende lá o cacete. É, não, é. Depois o bicho pega as manhas, só que sem perder a sua gordice habitual. É, tanto que ele só pega as manhas porque ele luta por uma paradinha de comida. Ele só... Tudo que ele faz de maneira é porque ele tentava alcançar a comida. É com incentivo. Caraca, que merda é isso, velho? Agora que eu percebi, né? Essa merda do Kung Fu Panda acabou pra mim. Enfim, tá vendo? Seguindo o estereótipo de gordo aí, o cara do Kung Fu Panda também. O que mais? O Patrick também. É o mesmo estereótipo de coisa. Ele é gordo. Mas o Patrick, eu não acho ele tão gordo. Eu acho ele mais retardado mesmo. Não, tem aquele episódio. Não, ele é tão retardado que ele consegue ser mais retardado do que gordo, velho. É, exatamente. Ele é retardado porque ele consegue ser gordo, velho. Exatamente. Tem um episódio. Mas ele é gordo, velho. Porque a Estrela Marinha não é gorda daquele jeito. Tem um episódio que o Bob Esponja e o Patrick acham que roubaram um balão. Aí eles fogem da cidade. Eu lembro disso. E aí, tipo, o Patrick fala assim, como é que você acha que eu vou sobreviver sem comida? Aí dá um close na barriga do Patrick, tipo... Ah, tá é ligado? Mesmo, com aquela pança nojenta. Aí o Bob Esponja dá uma barra de chocolate pra ele, cada um com uma barra. E o Patrick come e fala assim, ei, cadê minha barra de chocolate? Eu lembro desse episódio. Muito bom. Sim. E tipo, ele com a boca toda suja de chocolate. É. O Bob Esponja, você roubou meu chocolate? Patrick, acabou de comer esse chocolate. Você roubou meu chocolate. E a boca toda melecada de chocolate. Muito aí no final também eles vão lá, conversam com a polícia. O policial dá um pirulito pra eles. Ei, quem comeu meu pirulito? Todo mundo, ha, ha, ha. Tô falando sério. É, cara. Acho que o Patrick é o gordo mais divertido, cara. É. Então, é, tipo, ele é o gordo mais divertido porque ele chega a ser mais retardado que os outros gordos. Quando ele vai, quando o Bob Esponja tá de monitor, e aí o Bob Esponja acha que é policial, ele chama o Patrick pra ser parceiro dele, e o Patrick coloca um cone de sorvete na cabeça. Caralho, cara, que gordice. Pô, agora o gordo escroto, retardado e que só faz gordice é o Eric Cartman, cara. Eu nunca vou esquecer Esse bicho é muito estiloso, cara. Caraca, eu nunca vou esquecer o episódio que ele sacaneava um amiguinho dele, que ele levava pra casa o garoto, e o garoto dormia lá na casa dele, e ele fazia alta sacanagem com o garoto e tirava foto. Tipo, colocava alguma coisa na cara do garoto e tirava foto. Aí ele falou que ia fazer a parada especial e tal, que ia humilhar completamente o garoto. O que que ele faz? Ele coloca o pau do garoto na boca dele. Não, ele não coloca, o Eric não coloca o pau dele na boca do garoto. Ao contrário, ele chupa o garoto e tira uma foto. E acha que tá humilhando ele. Realmente, é uma humilhação. Pra quem não conhece de nome, Eric Cartman é o gordinho do South Park. Agora podem retornar no diálogo. Cara, que gordo mais gordo, cara. Sem dúvida, é um dos gordos mais... Não, eu tenho que comentar sobre esse episódio, velho. No episódio do South Park, que o Cartman, ele se fantasia de robô pra ele trollar o Butters, que é tipo, é o retardadinho do grupo, sabe? Que é o mimadinho, que é o certinho. Daí, tipo, ele se fantasia de robô pra trollar ele durante um tempo, só um tempinho. E daí o Butters fala, ainda bem que eu posso confiar em você, meu amigo robô. Porque tem aquele menino, Eric Cartman, que ele é muito sacana comigo. E não sei o que, mas o que ele não sabe é que eu tenho um vídeo dele dançando a música da Britney Spears e ainda se esfregando no desenho do Justin Timberlake. E aí ele fica o desenho todo tentando achar essa fita dele. Daí eles viajam pra Hollywood, daí o governo americano quer o Eric fazer experimentos nele. Daí o cientista protege ele e tal. E aí de repente, tipo, lá bem no final, ele vai e peida, sabe? E aí, tipo, robô, você peidou? Aí ele, finalizando o procedimento de peido. Nossa, e tá fedendo também, iniciando o procedimento de cheiro. E aí ele descobre que é o Cartman, daí, tipo, o desenho acaba com a cidade inteira assistindo no retroprojetor o Cartman dançando. Caralho, cara, o Cartman é muito babaca, cara. Porra, o episódio que um garoto muçulmano se muda pro colégio e ele cisma que o garoto vai explodir, vai causar um atentado terrorista, cara. Sou gordo pra pensar numa coisa dessas, cara. Ou qualquer um com cérebro. Thanks. Valeu aí, depois eu sou racista. Tipo, caramba, Cat também é preconceito. Brincadeira. A gente vem por aqui. A gente ama tudo que é vivo. Menos cara, mas além do... Menos os pombos. Menos quem? Os pombos. Ah, eu gosto de pombos. Sai da minha chamada. Além do... Ah, não, tem um gordo legal também, que é o gordo dos Simpsons, que é o Tony Gordo. É o Fat Tony, que é o mafioso dos Simpsons, cara. Ele é muito maneiro. É, mas ele é um gordo cabuloso. Pô, ele é um gordo super foda. E rola até uma história. Tem um episódio dos Simpsons, que eu não sei se vocês já viram, que o Fat Tony original morre. Tipo, tem todo um lance que nego confunde o irmão do Fat Tony, que o Fat Tony tem um irmão gênio. E aí ele morre. E aí, no final, o irmão do Fat Tony acaba engordando também, tipo, porque o irmão do Fat Tony, na verdade, é musculoso e tal. Ele acaba engordando e assumindo o posto de mafioso do Fat Tony. E começa a vender pro Fat Tony. Ou seja, ele acaba virando o Tony Gordo e ninguém, tipo, normal, nem suspeita, cara. Ou seja, acho foda. Agora outro gordinho bacana também, cara, é o cara do gordinho bacana, não encaixa na mesma frase. Não, que isso, não. O cara do Up, Altas Aventuras lá, o escoteirinho. É um gordo chato. Ele é tipo de gordo irritante. Caraca, não, ele é gordo firmeza também. Ele é um gordo firmeza. Que firmeza você encontra no gordo, Matheus? Ele é um gordo firmeza. Eu nunca assisti esse filme. Você nunca assistiu, Gegel? Não. Caralho, mas bonitinho, velho. Pô, massa, velho. Quando você vê, você nunca mais vai esquecer aquela música. Eu também já esqueci. Eu também já esqueci. O Rafa foi a única pessoa que lembrou da música. Quem aqui passa quando ele tá morrendo, quando a mulher dele, a velhinha, morre. Aquela música. Isso, spoiler o filme pra todo mundo. Ah, mas isso acontece no começo. Ah, mas mesmo assim é triste. Eu não assisti. Pois é, a velha morre. Like a motherfucker. Agora, o do Matheus, que ele já citou que ele adora esse filme, que é o Dumbo, cara. Véi, Dumbo, Dumbo. Sério, toda a minha infância foi baseada... Porque você tem orelha pequena, né, filha da puta? Eu tenho orelha pequena. Se tivesse orelha grande, você ia detestar Dumbo. Não, cara, sério. Minha mãe... Eu acho que eu já até contei essa história em cast anteriores, então eu não vou repetir. Acho que já. Mas Dumbo era lindo, velho. Sério, eu assistia Dumbo todo dia. E eu não vejo Dumbo como um gordo, saca? Eu vejo Dumbo como o meu herói. Nossa. É assim que eu vejo o Dumbo. Vai. Agora... Tá, fala aí. Outro aqui que poucos irão lembrar... Que é o Ick the Cat, que até o GG tava citando aqui no começo do cast, aqui, velho. Nem sei quem é. Véi, você, caro ouvinte, que está ouvindo, porque você é um ouvinte, e ouve. Se você não assistiu Ick the Cat, cara, você não teve infância que nem o Matheus. Eu não tive. Na verdade eu tive, mas minha infância foi outra época. Mentira, na verdade... É, eu acho que não é da minha época. Eu acho essa parada de quem fala... Ah, se você não tem isso aqui é porque você não teve infância. Ah, se você não fez isso é porque você não teve infância. Tipo, fica comparando, sabe, as infâncias, é. Velho. Não é porque eu não fiz isso que eu não vou ter infância, velho. A minha infância tipo, é baseada tipo, em outras coisas... O que é ter infância? Talvez muito mais interessantes do que as coisas. É o quê? Se eu não fiz isso... Cara, tipo, se eu não fiz isso, sei lá, eu pulei minha... Minha infância? Minha infância, eu simplesmente, depois dos 2 anos, eu fui pros 15. Pois é. Mas então... De babacas. Véi, o Ick the Cat... Ah, não, pô, mas eu tô vendo essa parada aqui agora e esse desenho não me é estranho. Véi, o Ick the Cat, véi, é um gato que só se fode. Ah, eu já assisti esse desenho, só que eu não, tipo, não tenho quem lembra. Ele é o tipo de gordo que é bonzinho com todo mundo. É aquele bonzinho que se fode, saca? E, véi... Ele tem um cachorro que é um tubarão. Não, ele não. A namorada dele, que é mais gorda que ele, tem um cachorro que é um tubarão. Como se chama um cachorro que é um tubarão? Tubachorro. Cachorão. Cachorrão não. Tubachorro. Pois é, velho. E tipo... Esse desenho, velho, eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, ao meu ver, que... Ick the Cat é a base, tipo, é a referência pra todos esses desenhos besteróis de hoje. É a Hora da Aventura, que tem o Jake, o cachorro. É as aventuras de Flapjack, Padrinhos Mágicos, essas coisas, tudo baseado em Ick the Cat. Pra mim, ele é tipo o deus dos desenhos besteróis. Todos rezem. E que The Cat era o gordinho, mas eu acho que pra considerar ele gordo, tem que se considerar a namorada dele, que era mais gorda que ele, tipo, tripla vez. Mas enfim. Ah, cara, quer falar de gordo mesmo? Fala do Obelix. Obelix, tá bom. Caralho! Obelix, hiper gordo. Não, gordo pior ainda, Bolinha. O gordo escroto, na moral. Não, ó o apelido dele, velho, Bolinha. O Bolinha era muito firmeza, velho. E como acontece tudo dessa porra de não sei que lá jovem, o Luluzinha Tim, que não é jovem, né? É, o Bolinha também emagrece, porra. Qual a graça? Né, velho? Tipo. Existe uma turma da Luluzinha. Jovem, existe, eu li. Cara, tá seria tipo a primeira edição. Que tá bosta. Tipo estereotipando tudo, sabe? Dá errado. É, o que, tipo, as pessoas esticam por acaso. Quer dizer que se você crescer, você vai emagrecer. Pô, eu queria que ele fosse obeso, cara. Que aí, tipo, ele não ia ser legal. Ele ia do ser jeito que... Ele ia ser o gordinho da turma. Assim, é. Existem, mesmo depois de grandes. Tipo, acho estranho, tá ligado? Eu tenho amigos gordos. Eu tinha um amigo obeso. Quer dizer, eu tenho um amigo obeso, que eu não falo muito com ele ultimamente. Mas, tipo, e aí eu acho estranho que eu vejo nessas paradas fantasiosas... Que hoje em dia todo mundo tá tentando seguir por um caminho que não existam pessoas obesas. Qual a graça disso? Você tá indo exatamente contra o mundo. Porque todo dia tem mais e mais obesos. Pois é, cara. Olha lá pros Estados Unidos. 70% da população. Quem lembra da turma do Pateta? Eu. Eu lembro. Lembro do Bafo. O Bafo, cara, é gordo chato da porra. Tipo de gordo escroto. E ele é o tipo de gordo, é o gordo do ramo mais filho da puta. É, tipo, é aquele vizinho gordo que, véio, que tá do seu lado pra te fuder, velho. Fuder essa mulher. Fuder toda a sua vida. Mas eventualmente ele até que era legal. Em determinadas situações ele acabava... Não, por causa da mulher dele que dava um puxão de rabo nele lá. Mas que ele queria, ele só, tipo, ele sabia ser legal, ele só precisava de alguém pra lembrar ele, que ele é legal. Ah, mas ele era um gordo filho da puta. Véi, se liga, aquela parada que dizem, aquele ditado que é das gordinhas que é dos gordinhos que elas gostam mais, véi. Tipo, faz todo sentido, véi. A mulher do Buff é mó gostosa, cara. É, pois... Desenho, né, Jojo? É, não, se eu fosse um desenho, eu acharia ela gostosa. Só estou comentando, tipo, no meu ponto de vista animado. É, véi, a mulher do Peter Griffin, véi. Como? Me diz como? Eu como? Marge Simpson. É, até Marge Simpson. A Marge, véi, a Marge era muito gostosa quando ela era mais jovem, né? É, depois eu, casou, cara, e relaxou. Sabe uma das paradas que, tipo, que deixa a Marge completamente broxante? O quê? É. Cabelo. Ah, o cabelo é trollado, velho. Não, mas você já viu quando ela molha o cabelo? Quando ela, sei lá, faz um penteado, ela fica com aquele cabelo liso, velho. Ah, minha, muito, a Marge é uma gostosa. Velho, olha a Lois, cara, do Peter Griffin. Velho, ela é... Ela é, velho, ela é. Véi, o personagem. Até a esposa do Cleveland, velho. Ela é boa, é, também. É, tá vendo, cara? Tem que ser, cara. Então tá, pra ser. Quebrar a teoria de vocês, então. A mulher do Shrek, então. Fudeu. Pô, é, a mulher do Shrek é muito gata, velho. Ele podia ter escolhido ela ser magra. Ele podia ter escolhido pra ela ser magra. É uma gostosa também. Eu pegava. É gostosa, pô. Ela só tem um encosto, né? Que ela fizeram uma cumba pra ela, ela ficou gorda. É. Ué, então, e ela ganha uns quilos a mais. Eu comia ela e o bebê. Fica verde. Nojenta. Eu comia ela e o bebê. Fala mesmo. Os bebês, né? São três. Os bebês, todos aqueles milhões. Isso, agora você vai ser processado agora. É, tá suspenso do caramba, Matheus. Sai da minha pela chamada Fiona, agora. Pela Fiona. Aí. Cai dentro, Vanessa. Brinks. É porque a Fiona tem relação com o meu produtor. Porque eu também trabalho na Claro e ela é amiga do Adriano. É isso, né? Vê o que você tá falando. Não, cara, porque o Rafinha Bastos só foi processado porque a Vanessa Camargo é amiga de um cara que tem contrato com o Marco Luque. Por isso que o Marco Luque também acabou criticando o Rafinha Bastos. Vocês não leem jornal, meu Deus do céu. Agora um gordo que eu acho que quebra todos os estereótipos de gordo é o Rei do Crime, velho. Pô, o Rei do Crime. Ah. Pô, o Rei do Crime e o Fat Tony, cara. Ele é um gordo forte, né, velho? Não, o Rei do Crime é um gordo forte. Ó, mas peraí, é o Rei do Crime daquela primeira versão do Homem-Aranha. É, não, da primeira daquela onda. Antiga, aquela foda. Que era que mais tipo, legal. Ele era um cara branco, careca, gigante e extremamente gordo. É, porque tem essas novas versões são totalmente nada a ver. E último, ele é só um cara largo. Essa versão cara mais largo, nova cara. Do Homem-Aranha, o Rei do Crime, é tipo um cara que é igual um tubarão, velho. Ele é azul. Ele é tipo um Kizami do Naruto sem a espada, saca? Esse Amazing Spider-Man ficou muito estranho. Esse Amazing Spider-Man é muito bom até, mas esse Rei do Crime... Tem um bicho lá do Naruto? Não, pô, é bom. Tem o quê? Ah, tem o Choji. É o Choji do Naruto. Shoji. É o Choji do Naruto. Porra, que bicho é forte. Não, e nego, cara, tadinho do gordo, né, cara? O nego só lembra, tipo, ele só ficou foda mesmo quando ele ficou magro. E mesmo magro, ele virou uma borboleta, cara. É. Que pariu. Cara, né, tipo, que merda. Já ele não, não bastava ele ser gordo, quando ele decide deixar de ser gordo, ele vira gay. É. Cara, tadinho. Agora ele é alvo de dois bullying. Não, pra você ver, velho, essa parada de estereótipo, que, tipo, o gordo é sempre o mais fraco, ou o gordo é sempre o que tem os ataques mais paias. Cara, tinha um jogo de videogame, por exemplo, velho. Tinha um jogo do Naruto de Game Boy que o Choji, ele atirava batata nas pessoas. Tinha mesmo. Olha isso, velho. Tem até a... De vilão, ou vilã, tem aquela lá da Pequena Sereia, aquela bruxa gorda lá. A Úrsula. Úrsula. Cara, Úrsula é nome de gordo, velho. Úrsula. Porque já lembra urso gordo. Já, entendeu? Nossa, gente. Cala a boca, que nome já. Te lembra gordo? Que nome te lembra? Chama Úrsula. Úrsula. Matheus. Otávio. Otávio. Otávio, total. Não, já pensou Otávio Mato. Não, olha essa Lois, velho. Não, por favor, editor, coloca essa Lois aí no, nos links aí embaixo pro cara, povo nem, ver. Nem se, até não sendo desenho, ela é gostosa, né, Jeglão? Só que a cara dela é estranha. Velho, como é que Peter consegue, velho? Como, velho? Vem, nego tá se masturbando pra Lois, é isso mesmo? Peter nem tem Peter, né, velho? É, Peter. Tocado do filho da Lois. Velho. Não tem aquele lá do Mog do Menino Lobo? Não tem aquele urso lá gordo? Balu. Olha, Balu. Balu é outro. Necessário. Somente o necessário. Balu é outro que constituiu minha infância. É verdade. Que Balu, ele Balu... e o Fred Flintstone, né, velho? Não pode esquecer do Não. Eu não vou falar de nada porque, além de eu achar que o Fred Flintstone não é gordo, eu odeio o Flintstone. Ah, velho. Eu não gosto muito de Flintstones, não. Flintstones, cara. Não, sério, porque, tipo, na época que eu conheci Flintstones, eu conheci Simpsons. E eu ficava com a raiva porque eu sempre trocava o nome dos dois. Aí, tipo, uma vez eu fiquei. Não. Homer Flintstone e Fred Flintstone. Não, sério. Não, pô, pode ser os Flintstones, quer dizer, os Simpsons. Mas, sério, aí, tipo. Eu assisti os Simpsons, né? Eu era mó fã de Simpsons. Eu, porra, não, vou assistir os Flintstones. O que foi? O personagem de gordo que constituiu a minha infância foi o Dino, velho. O Dino da Silva Sauro. Nossa, a família de dinossauros era muito estiloso, velho. É tipo a melhor série pra mim, sabe? Até eu hoje já compartilhar uma coisa com vocês? Compartilha. Eu lembro que sempre que iam inventar, tipo, um nome pra alguém que eles não sabiam o nome, tipo, Fulano Silva Sauro. Uhum. Eu não assistia Família Dinossauro, então eu achava que Sauro era um nome comum entre as pessoas. Até que eu descobri depois de uns 4 anos que eu nunca conheci alguém com o sobrenome Sauro. Pois aí é, o Dino é gordo, né? Não, escuta, e aquele... escuta aqui, editor, você não vai tirar isso, que você tem que propagar essa vergonha do Tuti. Então, cara, eu juro, eu achava que Sauro era um nome... Família Dinossauro tem que merecer a morte. Não, sério, eu achava que Sauro era um nome, tipo, normal, tá ligado? Tipo... Tipo, meu professor Silva. É não sei quem Sauro, tá ligado? Que bosta, velho. Que juro, bosta. Cara, eu acreditei por muito tempo. Que bosta, Tuti. Caralho, tu acreditou? É, tem até aquela personagem, né? A mãe de Nar, Sauro. Falou, Jajel. Que pariu. Falou, Jajel. Jajel, quando são ruins assim, velho, tu passa pra mim, pra eu divulgar. É, velho. A gente não pode manchar a reputação de mais um no caramba. O Rafa já tá manchado. Você tá ó, vendo? esse gordo aqui, com certeza vocês vão lembrar e vão falar, caralho, é mesmo, né, velho? Até o nome dele é gordo. Relembra gordo. O Zord. O Zordon. Caralho, o Zordon é mesmo, era gordo, velho. O Zordon era gordo, velho. E tinha o Book e o Skull, velho. Eu agora não lembro quem era o gordo, acho que era o Book. Lembra do... Cara, do... Zordon. Gordo Batista, ou câmera é uma posição que desprivilegia? Gordo, total. Será? Com certeza, cara. É gordo, com certeza. Não, velho. É sim, claro, velho. Era gordo e careca. Dá pra ver, velho. E tipo, eu tenho a vaga impressão de que quem fazia ele... É o que fazia o gordinho lá, o Book. Porra, a renda deles era tão baixa assim. Porra, velho, eles usavam... Não, pô, não, não é o mesmo cara. Mas o que o Zordon era gordo, ele era. Tipo, a cara dele, velho. Tipo, só, é, a gente só conhece a cara dele. Cheia, tá ligado? Como é que vocês conhecem um gordo só pela cara, velho? Velho, olha a cara... Olha o Matheus, velho. Olha o Matheus. Pois é, olha o Matheus, velho. Olha o Matheus. Tá aqui, tá, no filme dos Power Rangers... Viu? Final, que o bicho olha tá aí, só... olha o Zordon aí. O Zordon não é gordo, cara. Câmera... Não, aqui é porque a ele tá poxa. Só a bunda. Porque é o ângulo. Caralho. Aí é porque ele perdeu os poderes, velho. Pois é, aí ele perdeu os poderes e foi sugado completamente. Agora, não, assim... cara, o ângulo da câmera desprivilegia o cara. Ele não é bom. Ah, é a desculpa de gordo. Olha isso aí, então, velho. É, a câmera engorda. Tá vendo? Gordinhos unidos, cara. Disse esse bicho não é gordo. Ah, dá licença. Só a bunda é foda. Só a bunda, cara. Mano. Não, mas eu acho que ele não é gordo. Ele é gordo, sim. Mano. Ele não joga as pessoas só pela cara, não. Mas é só a cara que mostrava, velho. A gente vai jogar por onde? É só porque a cara... Mas, cara, era uma cara grande, porque era num projetor gigante, cara. Ele não era gordo. Aí, olha a foto dele, cara. Ele não é gordo. Quem te garante que ele é? O Gordon aí, ó. O Gordon. Quem te garante que ele é o Zordon? Que ser gordo. Eu garanto, cara. Tinha que ser gordo. Nessa porra. Nada a ver, né? Zordon, ele pode não ser gordo, mas ele tem cara de gordo. O tio Phil, velho, que é gordo, velho. Cara, o tio Phil, velho. Tio Phil é estiloso. Tio Phil era um... Tio Phil era um gordo firmeza. É, não, Phil, e o mais louco é que você vai acompanhar. É o tio do Will Smith. O maluco do pedaço. Ah, tá. Porra, que gordo, cara. Cara, tipo, legal é que você vai acompanhando, saca? Na série, ele, tipo, ele começa bem magrinho, velho. Ele ainda não tinha o pescoço de salsicha. Não, bem magrinho, entre aspas, né, Janjão? Não, é, não. Ele não tinha o pescoço de salsicha. Ele era cheinho, tá ligado? Bem e magrinho daí, do verbo não tão gordo. Ele era rechonchudo. É, ele era, como dizem, parrudo. É. Depois ele virou obeso mórbido. Tanto que tem até um episódio que ele tem meio que um infarto, né? É, não pode comer hambúrguer lá, e o tá vendo, cara? O gordo só se fode, cara. Por que o Ed Murphy gosta tanto de fazer papel de gordo, né? Norbit, aí tem lá os gordos, o papel lá da mulher que ele faz lá, aí tem o professor Aloprado. Tem o professor Aloprado, ah, filme estiloso da porra. É muito. O professor Aloprado? É. Tem o Faustão. Opa! E Madagascar tem a Glória. Ah, mas a Glória. Eu acho que é meio relativo a gente ficar falando desses bichos. Bichos grandes. Elefantes e baleias. Eles são grandes por natureza, velho. Eles são grandes por natureza, mas a gente considera gordo. Tanto que quando tem alguma coisa, alguma pessoa gorda, você fala, porra, seu elefante. Tá, mas os gordinhos mais queridos do mundo. É o homem. São os ursinhos carinhosos. Ah, eles não são gordos, eles são fofos, velho. É, não, eles são gordos. É, era excesso de espuma dentro daquela pelúcia. Era excesso de pelúcia, né? E tinha um malvado também que era gordo. É. Ninguém lembra do malvado. Não, lembro. Tava tentando imaginar se ele realmente é gordo. Ele era gordinho. Ele era gordo, era. E todos os ursinhos carinhosos eram gordinhos, velho. Até as criancinhas de fraldinha tinha barriga grande e fofinha. Então, eles não são gordos, eles são fofos. Ah, eles são bichinhos de pelúcia lindos que tem amor. Quem é gordo é o Barney, velho. Vem o Barney, velho. Eu, sério, eu acho que é. Você, o Barney você me é o gordo que eu mais odeio. Somos todos amiguinhos felizes. O Barney é o gordo que eu mais odeio. Aí, tipo, a gente tá falando do Barney, o dinossauro roxo. É, pô. O Barney do Simpsons. Ah, tem o Barney do Simpsons. Tem o Barney do Simpsons. Não, mas se você não considera o Fred Barney gordo. O Barney é o nome de gordo. Se você não considera o Fred gordo, você não vai considerar o Barney gordo. Velho, claro que o Barney. O Barney faz muito mais. O Barney é o mais gordo de todos, que bebe cerveja pra sempre. Não, velho, tá falando do Barney dos Flintstones. Dos Flintstones. Não dos Simpsons. Ah, só. Tá pegando bem, cara, até o Matheus tá confundindo as partes. Porra, que merda, hein? Não, mas ele é gordo, velho. O dos, ele é tipo... dos Flintstones. O dos Simpsons. Dos Flintstones. Ah, meu Deus, é porque são três Barneys. Santo Deus. Então, você vê que Barney é nome de gordo. Se você quiser ser pai ou mãe. O Barney. Não coloque o nome do seu filho de Barney. O Barney dos Flintstones, o loirinho, amigo do Fred, ele não é gordo. Isso. Agora o Barney, dinossauro roxo. O Barney, dinossauro roxo, e Barney, bêbado dos Simpsons, são gordos. Isso, concordo. Agora sim. Não, e o Tinkering, que é a Lala e a Pô. E os Teletubbies? São gordos. São todos poucos. Gordos. São todos gordos, são todos gordos. Poucos, todos eles poucos. Têm uma televisão na barriga, cara. É o que pra é o precisar nem se mexer pra ver televisão. Claro que eles têm televisão na barriga, você achava... Quilos. Você achava que aquelas coisas. Você achava que aquelas coisas. Eles falam que televisão engorda 5 quilos, cara. É, pô, você achava que aquelas coisas na cabeça dele era o quê? Antenas? E a única coisa que eles fazem é mostrar presente, dar tchau com a pelanca deles. Não, é a única coisa que eles fazem é o quê? Dançar e comer creme bunda, gostoso. Comer, dar tchau. Comer creme gostoso. Pra mim, isso tá muito mais do que gordo em festa do que TV. E olha que eu gostava, cara. Eu era viciado. Outro, aquele também, aquele cara do Popeye lá, que só comia hambúrguer direto. Dudu, ah, sim. Cara. Ah, Dudu, é o Dudu. Tipo, pediu ajuda pra ele fazer o quê? Comer hambúrguer. Gordo. O Brutus também era mó gordão, né? Tipo, no Popeye antigão. É mesmo. E o Brutus, também se encaixa na concepção gordo filho da puta, né? Porque, até porque ele era um vilão. Então, é, a conclusão é que, tipo, não importa se você é gordo ou obeso, você pode ser tanto filha da puta ou firmeza. Ou firmeza. Velho, uma vez eu estava no ônibus e eu vi um gordo escroto, cara. Tipo, não era nem gordo gordão, era tipo um cara de 90 quilos, muito, mas no máximo mesmo. E aí, tipo, tinha vários lugares livres no ônibus. E aí tinha um casal que tava no assento preferencial, e agora assento preferencial é pra gordo, né? Também. Aí o gordo chegou no casal, falou tipo, ah, vocês estão no assento preferencial pra obesos. É, tem como me dar licença? Aí o casal olhou pro cobrador e perguntou, pode isso? Pode isso, cobrador? Pode isso, cobrador? É isso mesmo, cobrador? Aí o cobrador, sinto muito, mas vocês vão ter que levantar, ele tá no direito dele. Aí o gordo sentou lá, tipo, em vez do gordo sentar em um banco, ele sentou no meio dos dois bancos, ainda largou a mochila só dele. Só pra dizer que é gordo mesmo. Caralho, cara, me deu uma vontade de dar um tapa nele, tá ligado? Tipo, meu irmão, vai se foder. É, mas sentar, no, dividir banco com gordo é ruim, né? Não, e agora que a gente saiu um pouco desse campo de animação e passamos meio que pros gordos da vida real... Eu tenho que falar um grande ódio, ó. Eu sou assumido, eu sou um gordo. Não um gordo mórbido, mas um gordinho. E eu sinceramente odeio as pessoas que, tipo, você tá falando, não, pô, eu não vou fazer isso porque eu sou gordo. Aí chega aquele cara magrelo, filho da puta, e fala, pois é, velho, eu sou gordo também. Cara, pois sério, é, eu tenho muita vontade de esfaquear essas pessoas. Sou gordo também. E o cara do Mega XLL? Cheio. É o cara, velho. Ah, mas ele não é gordo. O cara é gordo, é estiloso. Não, ele é gordo, ele é gordo. Firmeza. Ele é gordo, é estiloso e é firmeza. Ele é um dos gordos mais firmezas que existe. Cara, ele é o gordo mais... Cara, é o gordo que fecha comigo de boa, cara. De boa, velho. Fecha... Ele achou um robô e pegou um carro pra ser a cabeça do robô, velho. Um gordo que faz isso é, no mínimo, firmeza. É, velho. Ele achou um carro e cara, pegou um robô pra ser o corpo do carro, velho. Não é firmeza um cara desse? E aí, é uma piada. Fala nada, cara. Ele é foda. Ele é foda. Ele é o cara, velho. Ele é o cara. Ele é o cara. Todos se amarram robôs gigantes. Então tá. Vamos encerrando o cast por aqui. O cast mais gordo dos carambas. Encerrando por aqui, galera. Então não se esqueça. Próximo cast, número 84 aí. Um cast que vai entrar pra história dos carambas, o cast mais épico de todos, beleza? Não perca. Depois desse cast, o povo tem que fazer um regime, tá? Isso só. Mas enfim, galera, vamos encerrando por aqui. Hasta la vista, fui!